F-250 Evolução Blue. Evoluindo e conquistando. Take it slow, but it's not typical. Evolução Blue. A mais querida da galera. Put your love on me, cause I won't let you down. O impacto perfeito do som automotivo. F-250 Evolução Blue. O impacto perfeito do som automotivo. Querida da galera, lança o seu mais novo CD. F-250 Evolução Blue. Evolução Blue. O impacto perfeito do som automotivo. Amantes do som automotivo, sejam todos bem-vindos. A partir de agora começa mais uma super produção F-250 Evolução Blue. E aí, Botaça, é hora de sabucar. DJ Nilson Original. Essa tá inigualável. Tamo junto, meu parceiro. Valeu pela parceria. Mais querida da galera, lança o seu mais novo CD. F-250 Evolução Blue. 250 Evolução Blue. Distrito Maranhão para todo o Brasil. Aumenta aí da potassa. Exclusiva, mais uma dele, Cairon Ferreira, produtor oficial do Inigualável. Essa track é show. DJ Duarte, Inigualável. São Pablo, alô Unison Leite, produtores oficiais do Inigualável. Afinal de contas, PVT é PVT, neguinho. Samuel Silva, valeu Samuel Rocha, grande Jefferson Silva, Jaderson Vieira, Sebastião Lima, valeu Vanilson Marques, alô Madison Marlon, forte abraço a essa moçada do Facebook, que sempre acompanha o nosso trabalho. Música é aqui. DJ Duarte inigualável. Evolução Blue, proprietário ele, meu parceiro da Fotaça de Estreito Maranhão. Leve agora mesmo para a sua cidade em 099-99161-4500. Um produtor inigualável, com certeza referência nos grandes centros de todo o Brasil. Valeu, Natan Santos. Essa com certeza também tá inigualável. O meu som só toca DJ, DJ Duarte. F-250 Evolução Blue. Evoluindo e conquistando. E aí, Juan Rodrigues Costa. Valeu, Alexandre Marques. Valeu, Adalto Monteiro. Valeu, Jamerson Duarte. E aí, Naldo Brian. E é claro, nosso parceiro Genilson Silva. Visualiza que é mídia, neguinho. É diferente. Seu mais novo CD, F-250 Evolução Blue. Você vai ouvindo, curtindo e dançando ao som das melhores. Por aqui é DJ Duarte, inigualável, não confunda não. Afinal de contas, inigualável só existe um. Que vem se destacando e fazendo da música eletrônica uma verdadeira emoção. É PVD, é inigualável. Essa também é show. DJ Duarte, inigualável. That you want, and he's spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. Tocantins, tô chegando, hein? Alô, Baião, eu tô chegando! Aproveitando também, mandando um salve todo especial ao nosso parceiro Francisco Carvalho. Valeu, Antônio Souza. Valeu, Vinaldo Ferreira. Alô, Roberto Santos e Rômulo Galvão. O alô da moçada agora saiu, hein? Saiu, neguinho! Thank you. vida da galera. F-250 Evolução Blue. Produtor inigualável, com certeza referência nos grandes centros de todo o Brasil. Valeu, Nathan Santos. Essa com certeza também tá inigualável. Straight to Miami, hop on the plane, no need no plan. Rafael Reinaldo. Alô, Vitória Regina. Valeu, Flávio Araújo. Grande Madison Marlon. Alô, Isaías Cordeiro. E é claro, nosso parceiro Rodrigo Tapioca, sempre curtindo o Papito. Seu mais novo CD, F-250 Evolução Blue. Santos, Ronaldo Nascimento, Eduardo Cardoso, alô Cleomar Coradi, forte abraço nosso parceiro Juliano Reis, e é claro Ronaldo Nogueira e Cassimiro Lima, sempre curtindo nosso trabalho, alô Goiás, eu tô chegando por aí. Motivo. Mandando um salve às páginas que fortalecem junto com o Papito. Duduzinho Saúde, Som Automotivo Balsas, Ivan, Bom Jesus, Som Automotivo. Alô, Glésio, Anapu, Som Automotivo, Fernando Júnior. Goianésia, Som Automotivo, Paulo Henrique, Araguaína, Som Automotivo. Valeu, Moisés, F250, mais tops do Brasil. Alô, Eduardo, Som Automotivo Brasil e Jefferson Giro CDs. Fortalece, que aqui a mídia vira sucesso. Na capital e também em todo o Brasil. Valeu, Vinícius Elix. Mais uma superprodução, parabéns, meu parceiro. só troca DJ, DJ Duarte. Tamanho não é documento. Essa é a caminhonete mais requisitada de todo o Brasil. F-250 Evolução Blue. Onde passa, ela volta. E os eventos, com certeza, lotação máxima. F-250 tem que ser Evolução Blue. Querida da galera, lança o seu mais novo CD. F-250 Evolução Blue. Ser feliz pra mim não custa caro. Se você tá do lado, eu me sinto tão bem. Você sempre me ganha na manhã. Que mistério você tem? Pago minha mala, mais de uma semana. Só falta você me chamar. Pra eu fugir com você, mudei meu status. Já tô namorando antes de você aceitar. Já te assumi pro prazer. Ei, ei, porque te amo eu não sei. Mas quero te amar cada vez mais. Porque na vida ninguém fez. Você fez em menos de um mês. Abração pra você, meu parceiro, DJ oficial da F-250, mais querida pela galera. Valeu, DJ Unison. Alô, meu parceiro Luquinha. Tamo junto, hein? Visualiza que é mídia. Blue é Blue. Ser feliz pra mim não custa caro. Se você tá do lado, eu me sinto tão bem. Você sempre me ganha na manhã. sumir pro Brasil. Zero Potassa, vamos chegando ao final de mais um trabalho. Que produção, hein? Que CD inigualável, modéstia à parte falando aí. Eu quero agradecer aos produtores que disponibilizaram as tracks mais inigualáveis para mais essa super produção. Muito obrigado pelo carinho, as páginas que fortalecem junto com a gente. E em nome também de Giro 95 e Portal do Som, o Papito se despede por aqui. Valeu, turma do Facebook, Instagram. A todos vocês um beijão no coração, eu amo vocês. Tchau, tchau. Até a próxima produção. DJ Duarte, inigualável! F-250 Evolução Blue. Evolução conquistador. Sei que sou o Vanessa Tipical. Evolução Blue. A mais querida da galera. O impacto perfeito do som automotivo. F-250 Evolução Blue. O impacto perfeito do som automotivo. Querida da galera, lança o seu mais novo CD. F-250 Evolução Blue.